peito tá na área, é original pra você. De beijar a sua boca, boca. Te deixar maluco, te jogar na cama e namorar sem roupa. Ou não se cobra coisa assim, na noite de novela. Hollywood não é tão seu maravilha de merda. Ou não se cobra coisa assim, na noite de novela. Segurar a mão pra cima de você, fazer o que quiser. Só vai te dar pra saber. E me seguir, e me seguir, e me seguir, e me seguir, e me seguir. É melhor segurar a mão pra cima de você, fazer o que quiser.